Na madrugada de domingo, por volta de 4 horas e 30 minutos, policiais militares foram acionados pelo telefone de emergência 90 por um policial civil. Ele informava que uma pessoa estava em posse de um revólver em frente a uma danceteria na área central de Foz do Iguaçu. No deslocamento da viatura até o local, novamente veio a informação de que os suspeitos já teriam deixado o local inicialmente informado e estavam em dois veículos. Um Peugeot 307 de cor preta com placas da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, e um Hyundai HB20 de cor branca que teria saído sentido Vila Holanda. Ao realizarem patrulhamento pela Avenida das Cataratas, os policiais se depararam com um grave acidente do cruzamento da rua Inácio Souto Maior com a Avenida das Cataratas, envolvendo o Peugeot, onde foi localizado Cassiano Silva de Santana, de 19 anos, em posse de um revólver calibre 38 e um veículo Gol, onde estavam mãe e filho. De imediato foi acionada a ambulância do SIAT para socorrer os passageiros do Gol placa KKY0646 da cidade de Nova Santa Rosa, Paraná, que era conduzido por Graciela Vilauba. No local, os socorristas deram apoio à mulher, que teve ferimentos graves e foi encaminhada em estado de choque ao pronto-socorro do Hospital Municipal. O passageiro, filho da mulher, não foi identificado. O condutor do Peugeot 307 foi levado para a 6ª SDP, onde foi autuado em flagrante. No interior do veículo HB20, encontrado em estado de abandono nas proximidades, os policiais encontraram uma pequena quantidade de maconha. O indivíduo foi autuado em flagrante pela posse do revólver calibre 38 municiado que estava com ele, cuja propriedade ele assumiu. Então a PM recebeu a informação de que dentro de um veículo tinha indivíduos armados ali. E ao chegar aqui na Avenida das Cataratas, encontramos esse veículo acidentado com um veículo Gol. E foi abordado ali o indivíduo que estava conduzindo o veículo. Ele assumiu que estava armado, foi retirada a arma dele e foi encaminhado para a delegacia. O policial civil acompanhou uma situação em que o indivíduo desse veículo e outro veículo branco fizeram uma ameaça ao indivíduo terceiro em frente a um estabelecimento. Confere a informação? Sim, o policial civil estava numa casa noturna, verificou esses indivíduos saindo armados dessa casa noturna e resolveu acompanhar esse veículo para ver onde eles iriam com essa arma, o que eles iriam fazer. E aí foi desenrolada essa cena e posteriormente o indivíduo foi encaminhado para a delegacia. Um outro veículo supostamente envolvido foi encontrado abandonado nas proximidades, aberto e sem condutor, né? Sim, foi encontrado ali aberto, sem condutor. Ninguém se apresentou como condutor do veículo. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.